Estava a noite a morrer, estava o dia a nascer. E as estrelas perdiam a cor e o olhar. E tu vinhas assim, num sorriso sem fim. Mas sabia que tu nem pensavas em mim. Este amor.